Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura e estou aqui hoje com ele, meu querido amigo Segundo. Opa! Como vai? Shalom, minha querida São José. Shalom, meu querido Henrique Moura. Como vai, meu querido? Tudo bem? Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aí contigo nesse bate-papo totalmente saudável, construtivo, né? Vamos que vamos, né, meu guerreiro? Com certeza. Obrigado por ter aceito o meu convite, né? E vou começar o nosso bate-papo perguntando para você por que que você decidiu primeiramente entrar na... Primeiramente, pedir para você contar um pouquinho da tua história, quem é o Segundo, e depois por que que você decidiu entrar na política. Conta pra gente. Opa, sem sombra de dúvidas. É muito interessante, né, a gente iniciar esse bate-papo contando um pouco da história. Então, eu sou o Vicente Paulo da Veiga Segundo, eu tenho 54 anos, né, 34 anos casado com a Leila Cristina. Tenho três filhos, o Vitor, o Wagner e o Valentim. E, na verdade, assim, a política, para mim, né, Henrique, é uma vocação. E eu percebi essa vocação quando eu tinha 34 anos. E já estou com 54, fazem 20 anos que eu estou aí batalhando, né, buscando um espaço aí na Câmara de Vereadores. E o que que acontece? A vocação, ela, você percebe a partir do momento que você sente que você tem um lado assim muito especial no convívio social. A política, ele é um convívio social. Então, como eu sempre trabalhei com a comunidade, já há muito tempo a gente tem um trabalho bacana na igreja, né? A gente participa aqui na Igreja Nossa Senhora do Monte Claro e sempre trabalhando com transporte, né, de alunos, escolar, né, transporte de passageiros, viagens, romarias. Hoje eu trabalho com isso, né? Então a minha vida é estar inserido na comunidade. É bem bacana. E por isso que a gente sentiu esse lado político, porque a gente está muito envolvido com as pessoas e a gente ouve as pessoas. Você entende o que eu explico assim, o que eu tô falando, Henrique? Entendo, claro que entendo. Bacana. Qual bairro que você é, Segundo? Na verdade, eu tô aqui no Afonso Pena, no Grande Afonso Pena. Eu moro aqui na próxima Igreja Nossa Senhora do Monte Claro, Parque da Fonte, Casa do Papai Noel. Eu já moro aqui há 30 anos. Dia 15 de novembro, agora, de 2024, vão completar 30 anos que eu estou aqui. Participo na comunidade Nossa Senhora do Monte Claro, né? E vivo aqui, Conjunto Urano, Conjunto Júpiter, Apolo, Iná. A gente atua aqui na área. Bacana, legal. E você é uma pessoa, pelo que eu percebo, uma pessoa muito cristã, muito ligado a Deus, né? E isso é bem bacana. Porque a gente precisa, né? Por mais assim que são duas coisas que são diferentes... Deus tem que estar na cabeça das pessoas, principalmente as pessoas que vão governar, né? Acho que é muito importante a gente ter isso em mente, né? Governar com o coração, fazer o melhor para a população, acho que isso é muito importante, né? E conta pra gente quais que são as suas propostas aí como candidato, qual que é a sua principal proposta hoje, Segundo? Se você for eleito, o que que você vai fazer lá dentro das câmaras? O projeto que você queira que seja aprovado pelos vereadores? Olha, Henrique, o primeiro projeto, eu gostaria muito, como eu trabalhei muito tempo levando os jovens para estudar em Curitiba, tanto em colégios estaduais, né, de melhor qualidade, buscando uma melhor qualidade no ensino, eu também trabalhei com faculdade. Eu levei muito aluno de São José para Curitiba para poder buscar o conhecimento, estudar, fazer a faculdade, né? Então, o que que eu sinto, assim, que hoje o jovem de São José, ele precisa encontrar em São José esses meios de buscar a sua formação profissional, buscar o conhecimento para poder atuar na área que ele mais gosta. Então, assim, São José hoje, ele tem uma mistura, digamos assim. Hoje você anda por São José, uma área territorial imensa. São José é muito grande territorialmente. Você conhece aí o lado da agricultura em São José. O que que predomina aqui em São José? Agricultura familiar. Famílias tradicionais, sim, que trabalham na agricultura. Então você precisaria ter um processo de formação, talvez iniciar como um curso técnico, buscar uma formação, né, mais... mais minuciosa, que seria a faculdade, né, os 4 anos de faculdade, e isso tudo precisaria estar em São José. E também nós temos o polo industrial de São José. Hoje nós temos duas montadoras importantes, que é a Audi e a Renault. Então, assim, hoje duas grandes montadoras da Europa, e eu percebo que você precisa ter ao redor dessas montadoras um suporte técnico para essa galera que quer construir uma carreira dentro dessas multinacionais. Então, eu sinto que São José precisa se tornar um grande polo de formação técnica. Assim, por exemplo, como tem em Curitiba o Fiesp ali, né? Uma associação Fiesp, Sesc, Senac, né? Senai. Nós temos lá um centro de formação de profissionais. Uma coisa belíssima. Eu, no meu trabalho hoje, diariamente eu estou lá, levando alunos que estão saindo do terceiro ano, né, do segundo grau, digamos assim, e buscando ingressar um curso técnico para desenvolver o conhecimento e poder desenvolver o seu trabalho aqui nas montadoras. E eu sinto que isso gera essa distância, gera um desconforto muito grande. Sabe, você perde muito tempo indo e vindo, você tem um gasto para ir, para voltar, é uma situação delicada. Eu sinto que São José precisa fazer um trabalho associado às grandes multinacionais para que a gente possa construir este grande polo de formação técnica, entende? Certeza, eu concordo plenamente com você. E a gente tem duas montadoras gigantescas aqui em São José, a Renault e a Audi. Fora isso, tem outras empresas também, multinacionais, belíssimas aqui. Tem a Dexter, tem as outras também, que também são empresas que empregam muitas pessoas. E eu acho que é por esse lado mesmo que a gente tem que pensar. A educação, ela te prepara também como cidadão, como melhor ser humano. Mas você dando uma boa educação, você preparando o seu aluno, você vai fazer um bom profissional para o mercado de trabalho. E fazendo um bom profissional, você consegue trazer melhor, trazer mais empregos, você consegue trazer uma... A educação, ela é a primórdia de tudo, né? Você forma um cidadão, uma pessoa com educação, ela muito dificilmente ela vai cair num vício, ela vai cair no mundo do tráfico, ela vai cair em diversas outras questões, ela vai se afastar, né? Então, acho que a educação, ela é primordial, ela é um ponto muito principal. Se você investe em educação, você está investindo também em outros setores indiretamente, né? Então, acho que é insegurança, saúde, enfim, várias outras coisas, né? E segundo, é a segunda vez, né, que você está tentando se candidatar a vereador? Segunda vez? Não, ou terceira? Não, essa é a quinta vez. Quinta vez já, caramba. Quinta vez. Cada situação é muito diferente, né? Tem a sua particularidade. Hoje, graças a Deus, a gente está muito bem mais instruído, né? Ao longo desses anos todos, a gente vem buscando formação, conhecimento, para você poder ter o respaldo, né, para oferecer para a comunidade. Você tem que ter o conhecimento, tem que ter habilidade, né? Você tem que buscar o dom de fazer política. Então, assim, um dos projetos também, eu gostaria de voltar à questão do projeto, porque eu tenho, assim, um projeto fabuloso que eu gostaria muito de desenvolver aqui em São José, e para isso eu preciso ajuda do povo, né, desse pessoal, até porque a gente sabe que é uma grande quantidade, né, da nossa população que hoje não tem uma casa própria. Por que que não tem uma casa própria? Porque muitas vezes o critério usado para a família possuir a casa própria seria a questão do nome limpo, né? A pessoa está com o nome sujo, está com o nome no Serasa, no Seproc, então ele acaba não tendo essa possibilidade muitas vezes de ter a sua casa própria. Mas olha que interessante, ele está lá com a esposa, um filho, dois filhos, até três filhos, ou talvez até mais, e ele tem que morar em alguma casa. E nessa casa onde ele mora, ele está pagando aluguel. E, em média, ele está pagando R$ 1.500 de aluguel. É uma média de valor de um aluguel, né, básico aí, em torno de R$ 1.200 até R$ 1.500. Então, você veja, Hoje existe uma condição da pessoa comprar sua casa própria, seja uma casa ou um apartamento, ele tem condição de pagar em torno de R$ 500 por mês de prestação. Então, por que não trazer essa possibilidade para as famílias que hoje vivem de um salário, né, mínimo, um salarinho básico ali, em torno de R$ 2.000? Às vezes É nem isso, às vezes nem salário, inalienável. menos ainda, né? Às vezes 1.400. até nulos. Então, você imagine, aí o pai se obriga a trabalhar, a mãe se obriga a trabalhar, aí o filho fica, a Deus dará, às vezes não consegue vaga na creche, às vezes não consegue vaga na escola. Né? Então, você imagine, dificulta muito a vida familiar. Hoje eu entendo que a casa própria traria um conforto muito grande para as famílias. Os casais poderiam viver melhor, com menos briga, com menos pressão, menos estresse. Os filhos poderiam, tirar um proveito maior, né, do convívio familiar. Né, desfrutando às vezes até mesmo de uma festinha de aniversário, né? Às vezes a criança não tem porque o pai não tem condição. Não dá para fazer uma festinha de aniversário para você porque o pai tem que pagar o aluguel. Então, assim, eu considero isso algo assim muito injusto para com a família São Joséense. Isso é a nível de Brasil, mas hoje nós estamos discutindo o nosso município, São José. Então, hoje o vereador segundo inicia um processo de sabe, um trabalho habitacional jamais visto em qualquer outro lugar do planeta. Hoje, junto com o meu prefeito, nós estaremos iniciando um trabalho do qual trará o conforto para a grande maioria das famílias São Joséense poder viver na sua casa própria, ao invés de pagar um aluguel de R$ 1.500, pagando R$ 500 da prestação da casa própria. Uma prestação que um dia vai cessar, vai parar e o patrimônio vai ser possuído pela família, né? Vai ser de propriedade da família. Então, assim, eu considero interessantíssimo hoje o projeto, esse projeto habitacional desenvolvido pelo candidato a vereador segundo. E é um projeto bem bacana e esse projeto vai ajudar muitas famílias, porque eu vejo que hoje realmente é a questão do aluguel. Hoje é aluguel básico aí, tem aluguel aí de um aluguel de sobrado aí, um simples R$ 1.800, R$ 2.000, dependendo da condição da família. Mas a maioria da realidade das famílias hoje é isso que você falou, é R$ 2.000, R$ 2.500 por mês. Então, e claro, a gente fora isso, a gente vive problemas grandes como inflação. Uma família hoje de um filho, a gente sabe que tem custo, tem várias questões, a manutenção, remédio, comida, limpeza, higiene, né, água, luz, água. Então a gente sabe que tem muitas questões que precisam de ser melhorado para a família brasileira. Isso já vem de longa data, né? A gente passa por um período aí bem conturbado também na política, nesse sentido, porque a gente vê que o poder de compra do brasileiro está diminuindo cada vez mais, que todo mundo está tendo que segurar as contas, né? E as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes, elas são, a tendência é que elas sofram mais com isso, né? E, bom, continuando aqui o nosso podcast, eu queria te perguntar sobre essa questão da campanha. Como é que está sendo fazer a campanha, e tudo mais? Como é fazer uma campanha, segundo? Conta pra gente. Assim, me permita, Henrique, voltar um Claro, claro. pouquinho para trás, né? Assim, uma coisa que é preciso explicar bem, hoje essas casas populares, esses apartamentos populares, eles precisam ser projetados buscando ao máximo a sua autossuficiência. De que forma? Hoje você tem que desenvolver um projeto habitacional com o uso da energia solar, o uso do aquecimento solar, você produzir água quente para dentro da sua casa de forma da qual não possa vir a ferir a natureza, a energia solar, né? Todas essas casas teriam o seu projetinho já desenvolvido junto com a casa. Isso tudo traria uma diminuição no custo da manutenção dessa casa. Custo de luz, por exemplo. A luz, que é uma coisa que é uma das coisas mais caras que a gente paga, né? É a luz. Você tendo energia solar, você tendo aquecimento da água via solar, tudo isso aí, você já tem um custo menor na energia elétrica. E usando energia limpa, né? Energia que não vai estar ferindo a natureza. Então, todos esses projetos não seria. Pode ser uma casa pequena, não precisa ser uma casa enorme, imensa, mas com todas as necessidades supridas. Tudo já dentro do projeto de construção, entende? Seria, sim, algo muito bacana. A parte de, se você fizer um condomínio, por exemplo, você tem que construir lá a coleta dessa água, o tratamento dessa água. A gente faz uma mini central de tratamento e essa água pode ser retornável para casa para uso de lavagem de calçadas, para uso de molhar a grama, molhar as plantas, né? Pode ser usado para várias coisas, entende? Então, tudo isso já dentro do projeto da construção da casa, ok? Bacana, legal. Você diz a questão de placas solares, né? Para a gente. Isso. Ah, legal, legal. Ou a cobertura lá de todas as casinhas com as suas placas solares, né? Para você acabar trazendo uma economia, né? E trazendo, fazendo com que as pessoas possam fazer o uso de uma energia mais consciente, né? Uma energia limpa, né? Que seria a energia solar. É uma energia praticamente sem custo. O Brasil, você sabe que o Brasil desfruta de muitas horas de sol, né? Você tem sol no Brasil inteiro. Então, o Brasil precisa fazer uso disso aí. Bacana, legal. Assim como repartições públicas, né? Sim. Todos os prédios públicos com os seus devidos estacionamentos. Hoje, o telhado dos estacionamentos, eles podem ser todos construídos com placa solar para acumular energia. Com certeza, eu acredito que logo, logo a gente vai começar a ver com muito mais frequência as placas solares, né? Porque sim, ela é fabulosa. É uma fabuloso isso. E a gente tem a impressão que ainda essa questão da placa solar ainda a gente não vê muito, né? Porque também falta também essa questão também de incentivo e tudo mais, né? Mas as placas solares, elas são muito bem-vindas, né? Dentro da casa das pessoas, porque eu acho que a questão dela economizar energia, ela é fabuloso, né? E eu acredito que essa questão das placas solares seja o futuro mesmo. E eu queria te perguntar, né, sobre essa questão da campanha, como é que está sendo para você fazendo essa campanha? Você está visitando os lugares? Como é que está sendo toda essa questão da campanha? Porque é um período que todo mundo fala, né, que é bem corrido, que uma hora, às vezes, do dia pode comprometer uma campanha, né? Um voto ali e tudo mais. Como é que está sendo essa experiência para você? Na verdade, assim, é muito gostoso fazer campanha. Fazer campanha, visitar as pessoas, particularmente, eu gosto de fazer a minha campanha. É claro que a gente tem os colaboradores, as pessoas que estão buscando voto para a gente, né? Nas suas visitas, entre os seus familiares, amigos, comerciantes do bairro. Então, assim, mas eu particularmente, eu gosto muito. Eu gosto muito porque a imagem Segundo, ela é bem vista. As pessoas que conhecem o Segundo sabem que ele está na sociedade inserido de forma muito direta. Por exemplo, como eu tenho um ônibus e a gente trabalha também com o turismo, com o fretamento, a gente conhece muitas pessoas. Nós viajamos, fazemos romaria para Aparecida, fazemos romaria para Canção Nova, nós fazemos romaria para São Miguel Arcanjo, né? O Santuário de São Miguel Arcanjo em Bandeirantes. Viajamos muito para o Santuário de Santa Rita em Lunardelli. E também fazemos os roteiros também com as igrejas evangélicas, né? Os seus retiros, os seus encontros. A gente vai muito para São Paulo levar os evangélicos para fazerem os seus encontros lá em São Paulo, que também é um grande centro de reunião das igrejas, né? Então, assim, É muito fácil, porque quando eu chego, o segundo chegou, o segundo do ônibus, o segundo que leva o grupo da melhor idade para passear, o grupo da melhor idade para viajar, o segundo que leva os alunos da escola para os passeios culturais, para os museus, né? Parque da Ciência, o segundo que leva o pessoal para o parque aquático. Então, assim, como eu tenho esse convívio muito intenso durante a minha rotina de vida, quando você chega na campanha, fica fácil. Então, quando você chega na casa, você é bem acolhido, bem recebido. Eu conheço você. Você já levou a gente para tal lugar. A gente viajou para São Paulo. A gente viajou lá para Ponta Grossa. Nós fizemos um passeio na Lapa e foi você que nos levou. Então, assim, é uma coisa muito bacana, sabe? Esse contato direto, olho no olho com a população, tem sido assim algo muito positivo na minha vida, porque você sente que a pessoa está ali absorvendo aquilo que você está propondo para ela e está gostando de ouvir aquilo que você fala. Então, para mim, fazer campanha é algo que não que me traz muita satisfação humana, sabe? Esse relacionamento interpessoal. Até porque no meu âmbito profissional, a gente faz curso de relacionamento interpessoal. Então, para mim, essa facilidade de buscar as pessoas e ter um contato com elas é algo assim muito fantástico. Eu tenho uma facilidade muito grande, sabe? De atender as pessoas, de ouvir as pessoas, escutar os desejos, os anseios, sabe? Quando você ouve assim uma pessoa contando para você o sonho da vida dela, você saber que muitos desses sonhos também são os seus sonhos, né? Então você compartilha de forma muito positiva aquilo que a pessoa te passa. Isso é muito bacana, Henrique. Fazer campanha é algo espetacular. Para mim, assim, é tão natural. É tão. Porque relacionamento é a coisa do meu dia a dia, você entende, Henrique? Certeza, eu trabalho com atendimento ao público e eu sei que é muito legal quando você faz uma amizade com o um cliente, quando você escuta um feedback, né? E quando você gosta, eu gosto muito de atender pessoas também. Acho que é um trabalho que eu faço, que eu já faço há alguns anos. Eu era muito tímido quando era mais novo, mas com o tempo ali no restaurante fui aprendendo a me soltar. Me ajudou também bastante no tempo que eu passei na prefeitura, lá no RH. No RH era um outro perfil que eu tinha, que tem um perfil mais sério, porque lidava ali com bastante situações atípicas no dia a dia, mas eu fui também me desenvolvendo essa parte da comunicação, e é legal, isso que você falou é muito bacana, eu me identifiquei muito, porque realmente, quando a pessoa vem e conta um sonho, quando ela gosta de desabafar com você, isso mostra que você está sendo aclamado ali pela pessoa, que a pessoa tem uma confiança em você, e realmente, nesse caso, fica muito mais simples passar a fazer uma campanha, porque as pessoas já conhecem você, já cria uma confiança com você, então ela sabe que você tá com uma boa intenção, né? Que você, na verdade, tá falando, você tá conversando com ela como se fosse um amigo, uma amiga, e isso não tem preço, né? A comunicação hoje é tudo. Eu sempre falo que você saber se comunicar é primordial, né? E na política não é diferente. Você tem que saber, vai ter que saber se comunicar. Isso é uma coisa que também na política é uma coisa assim que quando você chegar lá, você vai ter que lidar. Segundo com pessoas de opiniões diferentes, opiniões diversas. E como é que você, assim, se pretende lidar com isso, segundo? Você é uma pessoa, assim, que está aberta a outras opiniões? Como é que é isso? Olha, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas, o ser humano, a tendência dele é de crescer convivendo com as outras pessoas e descobrindo nas outras pessoas muito daquilo que te falta. Por isso que a pessoa tem uma tendência de crescer, desde que ela entenda, compreenda e absorva de forma positiva aquilo que muitas vezes a pessoa coloca para você. É a busca pela experiência, eu diria para você. Hoje, eu tenho um desejo muito grande de poder entrar na administração, fazer parte, né, da administração do município e buscar entre os meus pares, porque lá a gente vai ter um grupo de vereadores, né? Eu não vou ser vereador sozinho, terão mais alguns vereadores lá. Mais 20, 21, 22 vereadores lá junto comigo. Então, eu considero isso assim É muito importante, porque são pessoas, a maioria, com experiências diferentes da tua. Então, eu penso que a somatória de experiências pode levar a gente à busca, à conquista de coisas positivas, né? Eu penso assim. Por exemplo, eu nasci na cidade. Eu nasci, me criei na cidade. Aí você se depara com um amigo lá, um companheiro que está lá vereando junto com você, que trouxe uma experiência muito grande do sítio, né? O sítio, ele te dá uma experiência de partilha, né? De convívio com as pessoas e de partilha, de ajuda. Então, tudo isso vai fazer com que eu também possa aprender muito com ele. E poder usar desse poder, que para mim o conhecimento, a cultura, ele te dá um certo poder, ele te dá uma certa condição. Isso aí é muito bacana. Escutar as pessoas é algo fundamental. Para mim, hoje, eu entendo que você tem que escutar muito mais do que falar. Tem um ditado que diz, né? Por que que você tem dois ouvidos e uma boca só, né? Ou seja, entende-se que é para se ouvir muito mais do que falar. Então, assim, hoje, dentro dessa Câmara de Vereadores, eu pretendo fundar um partido. A partir do momento que eu ingressar lá, a minha intenção é formar um partido que se chama-se PDP, Partido do Povo. Pessoal, aqui todo mundo já se elegeu, cada um pelos seus partidos, mas o momento agora exige que nos reunamos, né, que estejamos aqui todos reunidos para discutir a necessidade do povo. A parte religiosa na vida da gente ensina, por exemplo, eu posso citar para você, lá no início do livro dos Atos dos Apóstolos, quando São Lucas, né, que é o escritor do livro dos Atos dos Apóstolos, ele relata o início do convívio do cristianismo, das pessoas que iniciaram o cristianismo, como que elas viviam. Eu considero que é a melhor fórmula de vida. As pessoas se juntavam todas, se juntavam, unia-se todos os seus bens e partilhava conforme a necessidade de cada um. Então, hoje você tem na cidade, no município, todas as pessoas que estão ali pagando os seus impostos, né? Seja comercial, né? Seja IPTU, seja lá o que for. Esse montante todo, ele vem para a prefeitura administrar a necessidade de cada um. Então você tem lá uma parte para educação, uma parte para segurança, uma parte para saúde, uma parte para cultura. Então hoje fazer parte desse grupo é administrar. Eu diria para você que hoje o nosso município, ele arrecada em torno de 2 milhões por ano. Então você imagine, é um dinheiro bom. É um dinheiro muito bom. É um dinheiro que nos proporciona a condição de ter uma boa saúde, tendo um bom hospital, tendo boas escolas, né? Buscando uma educação de nível muito mais bacana. A gente tem condição, a questão da moradia que eu acabei de colocar, que eu considero assim um problema que solucionável. Gente, é solucionável. Basta a gente ter uma boa parceria com as pessoas, com as famílias, com o poder público. Então, assim, vamos buscar trazer lá de trás da nossa raiz, do início do nosso cristianismo, vamos trazer aquele ensinamento para a nossa vida atual. Vamos pegar essa arrecadação do nosso município, fazer com que supra as suas necessidades, né? Vamos olhar a necessidade do povo, quem está precisando, né? São José é uma cidade muito próspera, Henrique. São José é uma cidade muito rica. É uma cidade onde as pessoas gostam de viver, gostam de morar. Eu hoje levanto a bandeira do venha nascer em São José, venha crescer em São José, venha estudar em São José, venha trabalhar em São José, venha morar junto com a gente, venha fazer parte dessa família São Joséense. É um convite que eu faço, que eu gosto de fazer, sabe? É interessante. Sim, a nossa cidade, ela é uma cidade muito bonita. É uma cidade que, assim, ela o centro ele fica perto dos bairros, da periferia. Por exemplo, se você vai para Curitiba, também pelo tamanho do centro ali, você vê que os bairros eles são bem afastados do centro. A gente não, São José Ela é uma cidade assim que do centro para a periferia ela não é tão longe. Ela acaba que você que tem um deslocamento bacana, ela tem, claro, seus problemas, como qualquer cidade tem, mas ela é uma cidade bonita. Eu gosto muito de São José, acho que não troco São José por nenhum momento por Curitiba. Sei que muitas vezes as pessoas reclamam que aqui falta, às vezes, alguma coisa na parte noturna, mas assim, São José é uma cidade que eu nasci aqui, gosto muito de São José. Tem história pra caramba, parte de história da nossa cidade. Se a gente começa a pegar, a estudar toda a questão ali do Guatupê também, você vê que tem uma história muito interessante de São José, desde a questão das montadoras que vieram para cá, da cidade dormitório, que São José cresceu, saiu daquela questão, se desenvolveu. A parte do Afonso Pena hoje você vê que é um bairro monstro, um bairro gigantesco, com indústria, com comércio, com a vida ali própria também. A Maria do Alexandrino ali você vê que tem. Um centro ali próprio dela, e é interessante. Você vai no São Marcos também, uma outra pequena cidade ali, um bairro de grande, e você vê que São José tem muita indústria vindo para cá, né? Porque a gente sabe que a cidade ela tem uma estrutura, ela funciona daquela forma, e claro, tem determinados pontos a ponderar. Eu acho que também na questão da saúde, às vezes, pelo que eu percebo, tá pecando um pouco ali e tudo mais. Mas você vê que ela é uma cidade que ela tem a sua organização, ela tem um escopo montado, basta fazer funcionar, basta algumas coisas saírem ali para fazer funcionar melhor e tudo, né? A questão do transporte também, às vezes, está um pouco, está complicado, às vezes, para alguns bairros, mas é fazer funcionar as coisas que São José, tenho certeza que vai se desenvolver muito melhor, né? E, bom, eu queria comentar um pouco também da questão da eleição da prefeitura, né? Então, a gente tem três candidatos, né? Nós temos o Wilson Cabelo, a Nina Singer e o Geraldo, e o seu partido está fechado com o Geraldo Mendes, né? E eu queria saber a tua opinião, né, sobre os candidatos, né? Quem que você acha que é o melhor candidato hoje para governar para comandar a prefeitura de São José dos Pinhais nos próximos 4 anos, né? Bom, sem sombra de dúvida, eu considero importante que os nossos ouvintes que estão aí, né, ouvindo, saibam que eu levanto a bandeira, né, eu sou um patriota e sou de direita, extrema direita, e para mim é pátria, família, né, é muito importante, liberdade, né, e acima de tudo, Deus, né. Então a gente precisa inserir isso na mente do cidadão são-joseense. Hoje eu considero que existe dois lados. Eu não encontro hoje uma terceira via que possa proporcionar uma certa zona de conforto. Não existe. Então, para mim, hoje é direita e é esquerda, eu sou direita, e o Geraldo Mendes, né, o 44, o nosso candidato a prefeito, ele é a pessoa que mais transmite essas questões, essa questão do lado da direita, o lado de Deus, da pátria, da família. Eu valorizo muito isso. Eu não estou dizendo que ele é perfeito. Ninguém é perfeito. Essa que é a verdade. Eu sou uma pessoa, um ser humano, estou concorrendo ao cargo público, busco ser um representante da minha comunidade, busco representar esses 320 mil habitantes, talvez até um pouco mais, né, hoje aqui em São José, mas eu não me coloco como o cidadão mais perfeito do mundo. Não, de jeito maneira. Isso não existe. Então a gente tem as nossas limitações, as nossas falhas, mas assim, hoje eu conquistei junto ao Geraldo Mendes uma condição de espaço. Hoje, com o Geraldo, eu me sinto alguém que tem voz e vez. Então, para mim, seria fundamental hoje me eleger vereador e poder trabalhar com o meu candidato a prefeito, que eu levanto a bandeira, que é o Geraldo Mendes. São José dos Pinhais, sem sombra de dúvidas, precisa de mudança. Do jeito que está, não dá para continuar. É preciso mudança já. A gente precisa renovar todos cargos comissionados, precisa ser renovado. Hoje nós precisamos em São José urgentemente a mudança do secretariado de São José. São José, na minha opinião, virou em despesa, está estagnado, virado em despesa e muito cargo. Essa gestão trouxe muito cargo comissionado. Hoje a despesa de cargo comissionado aqui em São José é um absurdo, é um absurdo. Então, assim, eu penso que dentro do nosso quadro de funcionários públicos existem os profissionais que você precisa trazer para um degrau a mais da escada, trazer ele lá do lugar onde ele está, onde ele se encontra, para assumir um secretariado. Não precisa entregar uma secretaria na mão de um empresário, não precisa isso. Isso, na minha opinião, isso tem que acabar. Então, assim, o Geraldo, hoje, dentro dessa necessidade que São José tem, é o candidato mais apto a trazer bons resultados para São José, na minha opinião. Eu estou aqui levantando a bandeira do Geraldo Mendes, 44. Estou consciente de que ele é o melhor para São José. Hoje, na atual conjuntura, os candidatos que nós temos concorrendo, na minha opinião, Geraldo Mendes precisa assumir urgente a administração do nosso município. E com certeza eu estarei do lado dele, dando toda a força, dando todo o apoio para que muita coisa boa aconteça para São José. Nós precisamos tornar São José uma cidade muito mais próspera, uma cidade muito mais acolhedora, uma cidade que realmente caia no gosto das pessoas que querem vir morar aqui, sabe? Ouvi você falar, eu sou de São José, nasci em São José, não troco São José por Curitiba. Como é bom ouvir você falar isso, Henrique. Você é alguém que valoriza a nossa cidade. Então, o meu desejo é que todos possam valorizar também este lugar abençoado onde a gente mora. Eu vejo assim, São José, parte, por exemplo, o que São José hoje virou uma referência legal? Parte do turismo, vamos pegar aqui. A parte do turismo, hoje, se você for no Caminho do Vinho, virou um lugar, no final de semana ali, turístico. Muita gente de fora vem para São José conhecer ali o Caminho do Vinho, com almoçar ali nos restaurantes. Só que isso partiu de um lado da iniciativa privada. Partiu de um lado ali deles fazendo, foi crescendo e tal. E assim, eu vejo que tem muita coisa que a gente pode desenvolver em São José, trazer aqui. E claro, a prefeitura ela vai precisar, juntamente com a Câmara, entrar junto. E a gente pode fazer São José também crescer também nesse sentido. E fazer com que São José seja reconhecida. São José hoje, se não me falha a memória, de polo... industrial de carros, ela só perde para São Paulo, se não me falha a memória. Está em segundo lugar, né? Então, ela é gigantesca. E assim, a parte também de estradas aqui, a São José se liga a tudo, se liga a São Paulo, a Santa Catarina, e São Paulo. E assim, se a gente pega e a gente sai um pouquinho do centro, que a gente tem mania de achar que São José é só esse pedaço, né? O centro, os bairros. Mas quando a gente decide e descobre que São José, a parte de São José vai até a Serra do Mar, o São José é gigante. Tem uma parte Sem rural dúvida, faz divisa com gigantesca. Tijucas do Sul, faz Exato. divisa com Guaratuba, faz divisa com São Paulo, Exato. faz divisa com, meu Deus, meu Nossa Senhora, Curitiba, faz divisa com, nossa, é muito grande. Pinhais, Pinhais, Ai, Sim, Piraquara, Piraquara. meu Deus, E a gente nossa. pega, e a gente já sabe que em muito tempo atrás você já até chegou a ficar um tempo como capital, né, do Paraná. Mas assim, São José, ela, claro, ela é uma cidade que ela tem muito potencial de crescimento ainda. E que nem eu falei, ela é interessante, ela, digamos assim, ela pode crescer muito mais, ela vai crescer muito mais, acredito eu. E eu tenho orgulho, sim, eu tenho orgulho. Eu falo, tem muita gente que não tem orgulho de São José, mas eu tenho orgulho de ser daqui. Eu levanto a bandeira da minha cidade, gosto da história de São José, acho que São José tem um potencial de crescimento. Infelizmente, claro, tem algumas coisas que me deixam entristecem. Eu como morador daqui mesmo, mas assim, como eu falei, a gente não pode esconder que aqui não é perfeito as coisas, não é. Mas a gente sabe que tem problemas em todos os outros lugares, Curitiba, enfim. Mas assim, a gente brinca que quando a gente vai para o pessoal de São José, é muito difícil o pessoal de São José ir para Curitiba. A gente vai para Curitiba quando precisa de um médico, quando tem alguma coisa específica que é lá. né? Agora eu tenho uma namorada em Curitiba, mas São José praticamente você tem tudo aqui, né? Aí você vai para Curitiba, você fica impressionado com o tamanho daquela cidade, né? Porque você está acostumado num âmbito bem menor, né? Mas eu gosto de São José. Eu acho que São José, assim, para mim é uma cidade ideal. Gosto muito da cidade, nosso shopping aqui e tal. Né? Tem muita gente que não gosta do nosso shopping, mas eu acho o Shopping São José maravilhoso. Gosto muito, frequento lá bastante. Acho que é um centro. Acho que foi muito bacana, né? E São José tem muito lugar bacana, muito restaurante bom, né? Além do Recanto do Moro, claro, né? O Recanto do Moro em primeiro lugar. Mas Sem assim. sombra de dúvida, eu concordo. Mas assim, a gente tem uma parte culinária gigantesca. O próprio Caminho do Vinho, se você for lá no final de semana, você vai comer uma comida caseira também muito gostosa. Tem muitos restaurantes que a Muito gente bom. conhece muito bom, né? E São Cafés José. coloniais, né? O café colonial do Casarão. Sim, Muito bom. e assim, tem coisas aqui que são únicas aqui em São José, né? Então, nosso parque, São José, é um parque muito bonito também. Você quer fazer uma caminhada. E São José é lindo, né? Então, eu acho que ter um patriotismo pela cidade é um ponto muito legal, muito importante, né, também. Mas, assim, essa questão da política de São José, realmente, né? A gente tem que sempre estudar bem os candidatos antes de votar. Acho que é extremamente importante o nosso eleitor saber. E, assim, o que eu queria te perguntar, segundo, e assim, o que que você hoje enxerga hoje, olhando dos problemas da nossa cidade, os problemas atuais, o que que você acha que hoje é o principal problema de São José dos Pinhais? Hoje, sem sombra de dúvida, a gente que vive na rotina diária e na rua e praticamente diretamente ligado às pessoas, aos seus lares, né, às suas famílias, eu entendo assim que hoje São José precisa urgentemente olhar com muito carinho essa questão da saúde. Esse caso que nós tivemos aí há pouco tempo aí de acabar com certas situações aí de tratamentos, né? A prefeita aqui, infelizmente, juntamente com alguns vereadores, eu prefiro até nem citar os nomes, né? Mas é muito chato eles acabarem com um recurso que era voltado diretamente para o tratamento de pessoas com câncer. Agora, isso aconteceu agora recentemente e o câncer é uma doença que avassaladora, né? Que traz tanta tristeza para as famílias. Eu fico muito triste, muito chateado com isso. Então, assim, a questão da saúde é a promessa, né, da construção de um novo hospital, que foi uma promessa de campanha, né, da atual prefeita, e acabou que o que tem lá é um chão aplainado e uma pedra fundamental. Isso realmente entristece, né, porque isso mostra um certo descaso com as pessoas que têm as suas necessidades especiais. É claro que São José, no desenvolvimento industrial, tem o descaso que essa administração fez com aqueles que mais necessitam, né? Infelizmente. É uma coisa muito triste. Eu considero um problema gravíssimo em São José. A nossa questão de saúde, a questão de médicos, a falta de médicos, a questão de quantidade de atendimento de um médico. Por exemplo, um médico aqui em São José é contratado para fazer 5 atendimentos. Eu considero isso um absurdo. Sabe, você chegar numa fila para carimbar um exame e ficar 1 ano, 2 anos esperando um exame, isso é um descaso muito grande. Eu digo isso porque a minha mãe teve um problema de saúde e a gente via que a coisa não andava, e para desenvolver o tratamento dela, a gente precisou fazer um plano de saúde imediatamente para poder buscar o recurso. É muito chato isso aí. Hoje você ouvindo a população: ô, irmão, ô, que está acontecendo? Não tem o remédio da pressão, não tem o remédio, sabe, do diabético, a insulina. Meu Deus do céu, Henrique, isso aí É muito é triste. algo. Não, é muito triste, sabe? Uma criança hoje que sofre com uma bronquite, que depende de uma bombinha para ter uma respiração bacana, não tem bombinha. É algo assim muito triste, muito difícil. Com todas as despesas que hoje você tem dentro de casa, você tem que arcar com uma despesa que deveria ser respaldada, né, pelo poder público. É muito chato isso aí. Então a questão da saúde hoje em São José é uma questão muito delicada. Precisa ser revisto com muito carinho isso aí. Com toda certeza, isso eu concordo com você. A saúde de São José não é de hoje que ela está numa situação muito defasada, né? E realmente precisa ser analisada e estudada com muito carinho, porque é um pouco assim, essa questão do hospital realmente, né? Era uma promessa de campanha, vai ficar para a próxima, agora para os próximos 4 anos, dependendo de quem assumir a prefeitura. Porque realmente o que a gente tem é um terreno, né, ali, que tá ali. Agora, quando vai sair, se tem um. Acho que tem uma maquete pronta do hospital. Mas assim, a gente não tem nada definido. Isso é uma realidade. Isso a gente não tá. É um fato isso, né? A gente tá aqui, colocando isso que realmente não tem um ponto assim pra tentar. Dizer assim, não, vai sair isso, né? Então a gente tem lá o terreno e a maquete. Até agora não foi, realmente, era uma promessa e não foi, e não chegamos lá, né? Mas enfim, segundo, eu gostaria agora, antes da gente, nesses 10 minutinhos, fazer com que você pedisse, conversasse agora com o seu eleitor, agora eu vou abrir o espaço. E claro, fique à vontade, ele pediu o teu voto, passar o seu número também para o eleitor que estiver ouvindo aqui e decidir votar em você. Que você possa também agora passar o seu número pro pessoal que tá aqui nos ouvindo, né? Esse é o vereador segundo, né? Grande amigo meu, né? Tá participando aqui. Hoje eu encerro também as nossas podcasts de candidato também a vereadora. Eu entrevistei alguns durante todo esse período. E hoje, por último, eu tô entrevistando aqui o segundo. E, bom, segundo, agora fique à vontade. Você pode pedir o seu voto aqui e conversar com o seu eleitor. Fique à vontade. Com certeza, né? Eu peço a todos os eleitores de São José. Hoje nós somos mais de 200 mil eleitores dentro do nosso município e eu espero chegar até o coração da grande maioria dos eleitores e conseguir conquistar o seu voto. O segundo realmente é um candidato do povo, é alguém que vive como a maioria do povo vive, é um cidadão normal. É um cidadão de bem, é um cidadão que tem muita coisa boa no coração para partilhar com o município. É alguém que tem muitas ideias. A gente ainda está muito jovem, a gente está com muito gás aí para poder gastar trabalhando, né, convivendo, atendendo a nossa grande comunidade de São José. Eu considero hoje o candidato segundo alguém muito bem preparado por. Pela convivência, pelo fato de, dentro da minha vida profissional, dentro da minha vida religiosa, dentro da comunidade, dentro dos meus trabalhos, dentro da comunidade, dentro do meu trabalho como um profissional do volante, como motorista de ônibus, poder ter essa. Poder dizer para você que eu tenho essa afinidade com as pessoas. Eu tenho esse conhecimento com as pessoas. Eu não vivo uma vida dentro de um escritório, escondido dentro de um escritório ou dentro de um barracão. A minha vida está na rua, andando com várias pessoas, conversando com várias pessoas. Então, assim, eu faço questão que as pessoas entendam que hoje a minha capacidade, o meu conhecimento me torna apto para assumir essa missão de vereador. Ser vereador, ser um político, ser um representante público é olhar pela necessidade do povo, né? A própria palavra político significa zelar pelo bem comum. Eu entendo que hoje, na minha frente, tem que estar a minha comunidade. Eu, como um representante público, como vereador, preciso entender que eu sou o último da fila e que eu tenho que eu vou ter aquilo que se sobrar. Se sobrar para mim, tudo bem, mas a prioridade hoje é a comunidade. Eu estou disposto a gastar a minha vida, né, fazer uso do total do meu conhecimento, fazer uso total, total da minha vocação, né, como político. Eu entendo que hoje eu preciso olhar pela necessidade das pessoas, viver o segundo mandamento da lei de Deus, né, Henrique? É amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, o segundo está super preparado, O segundo hoje está muito bem assessorado. É importante dizer isso, que a família está comigo, a minha esposa, os meus filhos estão junto comigo. Então hoje a família segundo está preparada para se dedicar a buscar a necessidade de todo morador São Joséense. Por isso eu peço, com o maior carinho do mundo, olhe lá no dia da votação, dia 6 de outubro, olhe para aquela urna e digite lá 35007. Esse é o número da mudança, esse é o número da esperança. Esse é o número que vai levar a comunidade à sua maior conquista. Vote segundo 35007. E não esqueça, vote para o meu prefeito Geraldo Mendes, número 44, ok? Obrigado, segundo. É uma honra estar te recebendo aqui hoje pela primeira vez no podcast Mito e eu vou falar mais uma vez. A honra é minha, Henrique. Me permita interrompê-lo para fazer um agradecimento muito especial a você, alguém que a gente conhece, que a gente sabe que tem um potencial maravilhoso. Eu espero que as redes sociais bombem com esse podcast, né? Eu espero que que esse nosso bate-papo, essa nossa conversa atinja todas as mentes, os corações do nosso povo São Joséense. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar junto com você, junto com a família Moro. Estamos juntos, tá? Deus que abençoe você, meu querido. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, e vamos falar mais uma coisa aqui. Se você for eleito no dia 6, eu quero que você volte aqui para Ah, com comemorar. certeza. Eu faço questão de comemorar com a minha família aí no restaurante Moro. Pode ter certeza. Recanto Moro, me aguarde. Logo estaremos aí. E eu quero que você me atenda, por favor. Claro, com certeza, e você vai voltar aqui no podcast também para falar como é que foi. Né, para contar aqui para nós como é que foi tudo isso, né? E acho que vai ser bem bacana. E agora dia 6 das eleições, né, gente? Então, tivemos aí um período eleitoral bem grande, começou em 30 de agosto, se não me falha a memória, acho que foi, né? Mais ou Mais ou menos menos. 30 de agosto. E É, agora vai. 45 dias. É, exatamente. E bom, não sabemos se ainda vamos ter segundo turno ou não, né? Mas se tivermos, em São José vai continuar ainda a eleição, né? Acredito que em alguns lugares do Brasil vai ter, com certeza. E bom, gente, eu queria mais uma vez agradecer o segundo pela presença aqui hoje. É uma grande honra estar recebendo aqui. Lembrando que agora o Gimito, ele vai passar por uma nova fase e tudo mais. No dia 6, no dia 6 de outubro, eu vou ter um podcast às 8h30 gravado com o nosso amigo Ivo, nosso querido amigo Ivo. E eu digo, vai vir novidades por aí. Me aguardem nesse episódio de domingo, né? Mais uma vez, eu vou deixar aqui o link das redes sociais. Segundo, e é isso, gente. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Valeu!